Olá pessoal, é Franca. Estamos começando mais uma edição do Lixeirinha, aqui pela sua rádio Unifran FM 101.3. É um programa semanal de todas as quartas-feiras à noite, às 9 horas da noite, e de reprise aos domingos, às 4 horas da tarde. Eu sou o Tuizinho, para quem não me conhece, e esse é o programa Lixeirinha, que, aliás, eu estava pensando aqui, hoje faz um mês já de programa. Durou esse tempo todo... Esse tempo todo não, é pouco tempo, né? Mas eu acho que pra Franca é muito tempo, porque pelo propósito do programa, até que a visibilidade do programa tá sendo legal, tá tendo uma receptividade legal da galera. Tem muita gente que me encontra na rua e questiona sobre o programa. Muito embora as pessoas às vezes não entendem, e eu não consigo resumir em poucas palavras, que o programa, já que é voltado à cultura independente, o independente não é um estilo, não é um gênero, sabe? E gostaria de começar o programa com duas bandas clássicas do underground paulistano da década de 80 e 90. A primeira é o Akira S e As Garotas que Erraram, que é a banda do Alex Antunes. A música que a gente vai ouvir deles é Atropelamento e Fuga, que inclusive muitos de vocês devem conhecer na versão do Escova e a Máfia, que é o Automóveis, Atropelamento e Fuga, Alvos Móveis. Pois bem, essa música não é deles, é do Alex Antunes e do Akira S. E pra quem talvez não conheça o Alex Antunes, ele foi o fundador daquela revista Bis da década de 80 e 90, sobre música e comportamento, que todo mundo lia, né? Hoje em dia ele escreve pelas Rolling Stone da vida e revista Veja e Folha de São Paulo. Ele escreve livros também, né? Autobiográficos alguns e tal. Pelo menos o que eu tenho é o Estratégia de Lilith. Então, o Alex Antunes está aqui em Franca e ele está realizando algumas palestras aí nessa semana, que está cheia de eventos com bandas e tal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, do pessoal do Guerrilha Gig. E ele tem essa banda, que é Akira S e As Garotas que Erraram, que eu já tive o privilégio de assistir em São Paulo, no Avenida Clube, ou Clube Avenida, nunca sei o nome correto, mas sei que todo domingo eu e a Olga, que era a garota que morava comigo em São Paulo, e a gente tinha uma banda Chandler, então todo domingo a gente levava a banquinha da Sensorial Discos pra Avenida Clube, porque a Sensorial Discos patrocinava, então a gente assistia shows assim de tabela. E eu acabei conhecendo Akira S e As Garotas que Erraram lá. Porque depois a gente foi pra Rua Augusta, entramos num bar lá e com o próprio pessoal do Akira S e As Garotas que Erraram. O pessoal do Fellini tava lá também. E a Olga é jornalista, então ela tava sempre engajada e eu ia meio na garupa, vamos dizer assim. Então, e a gente acabou sentados na mesa do Fellini, do pessoal da banda Fellini, que é uma banda também importantíssima na cena underground de São Paulo da década de 80, 90. Inclusive a gente vai ouvir na sequência uma música do Fellini, que a gente acabou aceitando a proposta deles e participando de um disco tributo que nunca saiu, até hoje não saiu esse disco, não sei porquê. É de 2005 que a gente gravou isso. Aí depois de muito tempo eu conversei com o Alex Antunes por e-mail. Ele, inclusive, é uma das pessoas que apoiam, né, incentivam a minha iniciativa mercadológica, onde a máxima é que a solução é o prejuízo. Porque, pra quem não sabe, eu vendo meus CDs por menos um real. Menos um real, né? Pra quem não sabe, eu tenho CDs. Eu sou um compositor contemporâneo de mullet. Então eu vendo meu CD, vendo entre aspas, né? Eu dou meu CD com uma moedinha de um real pregado na capa, e por enquanto ele é duplo. Então eu não consegui ainda contactar o Alex Antunes aqui em Franca, mas a semana ainda não acabou, e se eu conseguir uma entrevista, eu solto aqui na semana que vem. Então vamos deixar de blá blá blá, porque eu já falei muito, e vamos ouvir música, né? Como eu já disse, vamos começar então com Akira S e As Garotas que Erraram, e a música Atropelamento e Fuga. E depois vamos ouvir Fellini com a música Zum Zum Zum Zazoeira. Lixeirinha, piorando no bom sentido.

Bom, o programa Lixeirinha tá de volta aqui na Rádio Unifran FM. A gente ouviu Akira S com a música Atropelamento e Fuga. Depois a gente ouviu Fellini com a música Zum Zum Zum Zazoeira. Vamos ouvir agora Planondas com Hey Baby. Eu não vou falar muito porque já falei muito na abertura do programa. Mas essa banda é uma barulheira só, lá do Rio Grande do Sul, a banda da Mariana Kircher. Enfim, como está escrito aqui no MySpace, elas mesmas definem o som da banda como o som de um carro acelerando na garagem. Lixeirinha. É bom porque não tem como piorar.